ressuscita outra vez, pai. Assim que tem que ser, a fúria negra ressuscita outra vez. Só porque a fúria negra ressuscita outra vez. Assim que é, assim que tem que ser. Tá legal, quero ouvir energias positivas, vamos lá. A fúria negra ressuscita outra vez. Firmeza total, vagabundo. Fúria negra ressuscita outra vez. Hey, Dexter na fúria. Só por quê? Fúria negra ressuscita outra vez. Assim que tem que ser. Haha. Oh. Firmeza total.